cuidado, que foste às sortes. Vai para o quartel, não te importes, que lá ninguém te faz mal. Não tremas, que não te comam. Vais aprender a ser homem para defenderes Portugal. Se Deus quiser, ainda hás de voltar à terra. Mas se tiveres que ir para a guerra, não esqueças que és português. É teu dever saber morrer como um forte. Não tenhas medo da morte, que só se morre uma vez. Ousa ninguém que és militar, se a terra mãe tu queres honrar. Segue o exemplo de um soldado com ralé, que morreu e está num templo, mas ninguém sabe quem é. Soldado, lá na trincheira, se vires o porta-bandeira tombar com ela no chão, levanta logo, soldado. Um tráfico verde encarnado, tu tens a pátria na mão. Que a pátria vá nessa bandeira imponente, da cor do sol no poente, da cor do mar e da esperança. Defende-a bem, para isso tens a espingarda e vestes aquela farda com que vencemos na França. Exemplo de um soldado com ralé, que morreu e está num templo, mas ninguém sabe quem é.